nunca na história da humanidade houve condições técnicas e científicas tão adequadas a construir um mundo da dignidade humana. Apenas essas condições foram expropriadas por um punhado de empresas que decidiram construir um mundo perverso. Essa é minha situação, tô sem gás faz uns dias. Hoje eu comi o pão que há tempos dormia. Mantenho a respiração, corro da histeria. É minha condição, me tornar poesia. Lá em casa esses dias, comida eu não tinha. Preciso ser forte pra superar a agonia. Outro grande corte são as escolas vazias. Penso como será o destino de Sofia. Eu sofro por tudo, eu sofro com tudo. Eu sofro de tudo. Visite esses dias, cada um na sua casa por sua vida e a minha. Pra manter a calma eu corro da gritaria. Tenho opinião pra tudo, quase tudo sem valia. Logo ali no futuro sonhei ir à Bahia, mas vou ter que esperar passar a pandemia. Quem diz como vai ser os nossos novos dias? Terá mais humanidade ou uma grande apatia?